A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Claro que a gente quer contar algumas histórias, mas eu tenho a tendência a esconder algumas coisas. Vergonha? O Dark Side of the Alexandre Moreira. Mas até os 11, 12 anos ali, eu era um cagão de marca maior, cara, no quesito medo de criaturas do além. E nos finais de semana, a gente ia pro interior, na casa dos meus avós, e eles sempre sacavam daquelas histórias cabulosas de assombrações e tal. Ah, juntava todo mundo na mesa isso, ali. Isso, era... Daí ia falar, ah, mula sem cabeça que apareceu... Curupira, Mãe de Fogo. Tinha tantas outras bestas feras que devoravam ali o meu imaginário pueril. Eu passei vários cagaços, ô Walter. E você, na sua pirralice, teve alguma intempérie com o sobrenatural ou não? Essas paradas, assim, de assombração, confesso que nunca me meteram medo, não. A minha namorada conta, a mãe e as tias dela, ainda pequenas, e a avó dela tinha que sair pra trabalhar. Toda a criançada tinha que ficar em casa, assim, né? Pra não sair fazendo besteira no meio da rua. Aí, a avó da Patrícia, antes de sair, ela pegava e falava assim: ah, molecada, se vocês saírem de casa, o monstro vai pegar vocês. Todo mundo já ficava receoso, né? Ah, e ela saía, pegava uma vassoura e saía batendo nas paredes, nas portas. Uou, eu sou o monstro! E não sei o que lá. E botava um terror na criançada. Segundo a Patrícia, isso causa uma sequela na família, que todo mundo tá maluco até hoje. Recentemente aconteceu uma história comigo que eu achei engraçado. Tava dormindo, aí eu comecei a sonhar que eu tava matando zumbi. Cara, mas foi um inferno, a noite inteira matando zumbi, Walking arrancando Dead, cabeça. Você, Walking Dead. Eu acho que foi por causa disso que eu tinha assistido uns episódios de Walking Dead. Eu acordei suado. Lembra daquele filme Cursos de Verão? Cheio só, acorda. Eu não sei nada! Eu não sei nada! Eu não sei nada, eu não sei nada. Eu acordei igual o Cheio só, cara. Assustado, suando pra caramba, assim. Aí eu... ali bufando. Bufando, eu falei, ai meu Deus, né? Aí eu fui relaxando, assim. Você imaginou? De repente eu olho pro quarto. O quarto começa a acender e apagar. Acender e apagar. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí saca, é tapa na cara pra ver se tá acordado. E eu tava acordado, e o quarto acendia e apagava. Eu falei, putz, grilo, agora... Agora, eu sem minha cartucheira de matar morto? É, não, eu já tava esperando um zumbi aparecendo com a cara grudada na minha. De repente, aí eu parei pra ver o que tava acontecendo. Eu nunca desligo o computador, né? O meu MacBook sempre fica ligado. O que eu faço? Eu só fecho a tampinha dele. É. Se você olhar aqui, esse LED, quando ele fica fechado, ele fica assim... Fica piscando. Fica, ele parece que o computador tá respirando. Ele acende e apaga, acende... E apaga. E na escuridão do quarto, malandro, iluminava o quarto inteiro. Veja você. Mas me deu um cagaço. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam. Os meus grandes cagaços infantis era uma lenda caipira sobre um tal de Clementino Curisco. O cara, ele morava perto dos meus avós, ele era um pudim de pinga lá da região. E toda a galera dizia que ele se transformava em lobisomem, cara. E que nas noites de lua cheia, tal, muitos dos vizinhos chegaram a ver o maluco se transformar em lobo e depois jogavam um sal assim em cima daquele lobão ali e ele se transformava em ser de novo, daí se transformava no pé de cana, cara. É, dizem que jogar um sal em formato de cruz em cima do lobisomem. Não é ele, bala de prata, ele pô. Volta na hora no mesmo tempo, né? Isso aí é o Charles Bronson, cara. Eu pensei que fosse na bala de prata. Reza a lenda que o tinhoso da família dos canídeos aí, ele ia atrás de recém-nascidos e também de criações de porcos e galinhas. E uma coisa absurda é que ele se alimentava do estrume desses bichos aí. É, mas isso no interior. A gente no ambiente de casa ali, urbano, eu achava que nenhuma das bestas feras ia aparecer e tal. Até que eu passei a ter cagaços também urbanos. quando na quinta série, eu ali na classe, numa tarde ensolarada, três garotas pediram pra professora pra ir ao banheiro, e como sempre as mulheres sempre vão juntas ao banheiro, o episódio me chocou tanto, porque eu me lembro das três garotas, era a Ângela, a Cristina, a Cristiane e a outra chamava Simone, se não me falha a memória, e elas foram e daqui a pouco elas voltaram, depois de um tempo, as três loucas, chorando, berrando, e todo mundo ali querendo saber o que aconteceu, roupa rasgada, e tinha uma loira no banheiro com algodões no nariz, ensanguentada, e ela tentou pegar a gente. Caralho, tinha um princípio de desinteria já, de medo ali, eu falei, o que que pode ser? Aí ela, não, é uma mulher, e ela tá toda descabelada, ensanguentada, e na hora que eu tava dentro do banheiro, manja que banheiro de escola pública, geralmente não tinha tranca, né, cara, era um furo ali, e a Ângela falou, não, eu tava lá fazendo meu xixi, e ela enfiou aquele dedo todo ali no buraco da porta. Ei, caramba, louco. E foi essa a primeira vez que eu ouvi falar sobre a temível lenda urbana da loira do banheiro. Os banheiros, eles são alvo de lendas urbanas, né? Tem uma outra também muito famosa, é aquela do cidadão que sai pra pegar a mulherada, encontra uma gostosona num bar qualquer. Ela vai, leva o cara pra um apartamento, dá um boa noite Cinderela pra ele. E ele acorda no banheiro, dentro de uma banheira, escrito de batom na parede. Ligue para o hospital porque foi tirado um rim seu. Um rim, cara. Verdade, essa é outra lenda que corre solto. Desde esse episódio da loira do banheiro, o WC, então, virou um dos lugares mais funestos pra mim, assim. Eu só entrava no banheiro, manja, se tivesse alguém de carne e osso lá dentro, assim, pra não ficar com medo e tal. Caso contrário, a minha bexiga mas você dividia a cabine com outra pessoa? Não, porque o banheiro tinha aquelas várias cabines e tal, mas eu só adentrava... Você dava a mão pro cara de por baixo. O número 2 geralmente não fazia na escola, por mais que eu tivesse esses perrengues todos aí e tal, tava uma segurada. Mas teve um dia que não teve jeito, cara. Eu tava lá na classe, manja, que você começa a ouvir aqueles ruídos e tal, e você fala... Putz, o urubu começa a beliscar tua cueca. Professora, posso ir até o banheiro? Tá, pode. E eu entrei no banheiro correndo e tal, e eu sentei ali no trono, e eu louco pra aliviar ali as minhas entranhas, e eu nem lembrei da Caixa Flávia dos Infernos ali naquele momento. Não era, eu tô lá, tá, dando aquela aliviada, eu comecei a lembrar, comecei a olhar pra aquele buraco da porta, falei, vai aparecer um dedo ali. Um dedo ensanguentado nesse buraco. Daí fui tomando um pânico. Já pensou se não aparece um dedo, aparece uma coisa que a loira não tinha? Que a loira fosse a Rogéria? A Rogéria do banheiro. Falei, ela vai aparecer, eu vou sair correndo daqui, cagando pelo corredor inteiro. A pessoa deixando um rastilho. Aquele rastro e tal. Aí que eu ouvi uns barulhos, tal, uns moleques entrando. Eu falei, ah, beleza, entraram uns caras aí, eles conversando, não tava terrível, eles começaram, nossa, tem um maluco podre aí dentro. Moleque podre aí. Esse comeu carpaccio. Pátio de rato. Aí eu pensei assim, ok, pelo menos eu tô aqui vivo. Que a loira não vai me pegar, porque eu tô sozinho. E de repente eles fizeram um silêncio. Eu só falei, ah, tá. Esses malditos começaram a pegar papel higiênico e molhar e jogaram por cima da cabine e me ensoparam inteirinho, velho. Muito bom, cara. E aí eu voltei pra classe, todo ensopado. Foi uma das cenas mais constrangedoras da história. Isso me causou um trauma, que até hoje eu tenho que tomar Luftal aí pra ir no banheiro, porque eu... Acho que eu tinha uns 8 anos, aí eu entrei no banheiro da escola, e era um banheiro que não era muito usual, assim, era escondido e tal, e era frequentado por homens e mulheres. O staff da escola, né, os B10, todo mundo frequentava aquele banheiro, então meio que ia homem e mulher. Eu olhei no cesto de lixo, e tinha um absorvente, todo ensanguentado. Na hora, a loira do banheiro passou por aqui. Eu saí de dentro do banheiro gritando, ah, tem sangue! Tem sangue! Tá tudo ensanguentado, a loira do banheiro! Aí todo mundo, foi uma multidão lá pra dentro, eu ia, pô, tem aqui, é sangue! Aí todo mundo, ah, não sabe o que é isso, não sabe de onde veio. Mais 6 meses sendo chamado de imbecil. Mas sabe que segundo a Barça Digital Wikipedia, A lenda da loira do banheiro, ela é conhecida por Blood Mary. E pra chamar a falecida, ela tem que ser evocada, aí reza a lenda. E a pessoa tem que chamar por 3 vezes ali a Blood Mary, isso em frente ao espelho. A loira, ela aparece e ela arranca os olhos de quem evocou. Mas tem também informação de que a Mary foi executada, sei lá, mais de 100 anos atrás, por uma bruxa. Dizia que essa moça, ela aparecia aí e tal, pra se vingar do mundo inteiro. Também diziam que foi uma moça que sofreu um acidente de carro e tal, e ficou com a cara mais desfigurada do que álbum de figurinha de pobre. E que devido a isso, ela sofreu muito preconceito e tal. Aí ela vendeu a alma pro Satanás, lá, o gato da bruxa do 71. E daí ela... Satanás! É você! Aí ela veio se vingar de todas as pessoas do mundo. Agora, por que se vingar de crianças cagonas, como eu, em banheiros fétidos de escola suburbana? É outra pergunta que eu tenho também. Agora, daí, quando eu já tinha, mais uns 14 anos, eu gostava dessa outra explicação pra lenda. Os moleques diziam que era uma ex-aluna dos anos 70, que ela tinha morrido após pegar uma DST de um professor, vejam vocês. Caraca! É, e por conta dessa história, a gente ali, com uns 14 anos, a gente já chamava ela de loira gonorreia. Então o algodão não era no nariz. Lembrando a todos os nossos ouvintes para dar um curtir lá na fanpage no Facebook, a gente em 86. Sigam-nos no Twitter, mande sugestões de episódios para o nosso e-mail falecomagenteem86.com.br. Pedro Almeida, ele disse aqui que na escola ele nunca foi assim popular, mas ele corria atrás dos populares, né, para fazer amizade. Uma vez, diz que a gangue dos populares, aqueles que usam casaco com um M bem grande, né? Diz que eles pegaram o Pedro, meteram uma peruca loira, enfiaram algodão no nariz e na boca e botaram ele pra assombrar o banheiro. Aí diz que ele ficou parecendo o Dr. Gore, sabe? A macaca loira.